des petits camions, même plus d'amis, plus de picons. L'occasion fait pas de larron. Oh, l'amour, cette fois je me fais plus d'illusions. Y'a que les bougies qui me rendent con. Ma destinée, c'est le bouche-trou. Tu fais penser à ma mère. Casse-toi, pervers. J'aime quand ta bouche, elle fait des bouts. J'ai pris ma douche là, ça bouge pas trop. T'as les yeux des vermères. Les tiens sur la bière. Ça y est, je sens que je vais la pécho. Allons, on se fait la bise, et à bientôt. Doch es ändert nichts. Kleinstadtgeschichte, ihr kennt's viel zu spät. Es reicht doch ein.

We'll be right back.

Ooh, baby, now dance for me. Come on, jiggy baby, jiggy jiggy baby, dance for me. Jiggy, baby, now dance for me. Put your arms around, don't care. Be the biggest hoe, don't care. Put your arms around, don't care. Don't you ever say no, don't care. Baby now, jig move, baby now, dance for me. So jiggy baby, jiggy jiggy baby, dance for me. Jig move, baby now, dance for me. Put your ass there, don't care. Shake your ass around, don't care. Eat a big smoke, don't care. Don't you ever say no, don't care. Hanging on out with 50 Cent is stupid. I'm out with DMX and LA. Slapped up out by Busta Rhymes and Jay-Z. What you gonna do with Nate Dogg? With DMC? Come on, jiggy baby, jiggy jiggy baby, yeah. Dance for me. Jig move, baby, now dance for me. Jiggy jiggy baby, yeah. Dance for me. Jig move, baby, now dance for me. Put your ass in the air, don't care. Beat a big toe, don't care. Shake your ass around, don't care. Don't you ever say no, don't care. Uma coisa urgente, é preciso frigorífico na rádio. Não chega uma lancheira? Não, tem que ser um frigorífico, com um congelador e tudo. É sempre fresquinho. Vazio não pode ser, vazio não pode ser, não. Sempre cheio de vida. De bebida, bebida. Bebida, bebida. Para lavar o fígado. O ministro da Administração Interna disse que não havia infiltrados. Depois, o diretor da polícia disse que afinal havia.